em Porto Walter, no Acre, né? Nós temos a Penha, a Rosiane, a Érica, a Carolina, são nossos ouvintes aí e pede para mandar alô. Flavinha Pinheiro, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Sempre interagindo comigo no Facebook. Um beijo para vocês e muito obrigado. O meu amigo Leandro Simões, Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, programa todos os dias às 16 horas. Rádio Caieiras, é, primeiro lugar na web, primeiro lugar do seu coração. Um abraço, obrigado, viu, Leandro Simões? Todos da equipe, William Júnior, meu amigo William Júnior, Rádio Cidade FM, em Itaiangá, no Mato Grosso. Todos os locutores, a Tatiane Alves, o Irineu Modeste, e enfim, a todos vocês, muito obrigado, viu? No quadro, ao som da viola de Paulo e Paulinho, cantam Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. E a partir de agora, um bate-papo com esse artista, querido pelo Brasil inteiro, porque a gente toca muitas músicas dele aqui no Mundo Sertanejo, e sempre que a gente convida para vir ao programa, ele está sempre à disposição, vem com muito boa vontade, né, falar com os nossos ouvintes e cantar para os nossos ouvintes. Eu estou falando desse cabra danado, apaixonado, meu amigo Jota Neves. Olá, meu amigo. Olá. Olá, meu amigo Diego Valadares. Olá, todo o Brasil. Tudo bem com todos vocês, né? Tudo, graças a Deus. E eu tava com saudade, já viu? Muita saudade. Que satisfação receber você mais uma vez aqui, meu irmão. Você que fez com a gente o especial de fim de ano, né? Foi muito bom, o pessoal comentou bastante. Sucesso total, graças a Deus. E eu sei que você está passando por aqui pelo nosso programa para falar algumas novidades, notícias boas aí pelo Brasil inteiro, sucesso, né, através do nosso Mundo Sertanejo. Eu particularmente, nós aqui da nossa central de produção Rádio Sul de Brasil, a gente fica muito feliz quando os artistas passam por aqui e conquistam o sucesso, começam a fazer shows pelo Brasil inteiro, as emissoras de rádio tocando as músicas deles. O nosso objetivo aqui realmente é esse, viu, Jota Neves? É o espaço estar aberto para todos os artistas. É isso aí, a gente fica feliz bastante com o apoio que a Rádio Sul do Brasil está prestigiando a gente, e você principalmente, que tem dado aquele apoio especial para o Jota Neves, né? A gente, maravilha. Além disso, nós somos grandes amigos, né? É verdade. E eu sempre digo, realmente, o avião decolou. É, o avião, olha, quero que suba mais, quero que faça mais. Maravilha. É, isso vou é falar bom. Em avião, vamos ouvir? Vamos. Essa música que é sucesso. Vamos oferecer para a Vânia Rocha, né, que está lá curtindo, lá em Pouso Alegre. E Vânia Rocha, todos os amigos da 90.9. Todos os amigos do Brasil inteiro. É, o Luiz Gustavo, lá da Rádio Minas Web. Lá de Pouso Goiás, a nossa amiga... A Suzy Marcel em São Paulo. Grande abraço, fã. Suzy. A Márcia Gomes em Primavera do Leste, Mato Grosso. Ô Marcinha, um grande beijo pra você, minha querida. Você disse que é fã número 1 de Jota Neves. Exato. Eu fico super feliz. A Maria José, de Poço Goiás. De Poço Goiás também, que são suas fãs. Tá vendo aí? Jota Neves tem milhares e milhares de fãs pelo Brasil inteiro. Eu fico, né, super feliz saber disso, viu, maravilha, Diego? Vamos ouvir então o avião? O avião. Canta, Jota Neves, cabra danado. Meu amor, dor está pra me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Muito bem, muito bem. Ouvimos aí o Avião. Essa música é simplesmente linda. Eu te essa falei música que é muito apaixonante, você assim sabe, que né? Você me passou o CD, eu estava dirigindo, ouvi essa música 10 vezes consecutivas. Bom, sem exagero algum. O Avião. Porque é gostosa de ouvir. Terminava e voltava, terminava e voltava. Porque linda, linda, linda essa canção. Muito você obrigado, tá de parabéns. Diego. Autoria sua mesmo, Jota? É de minha autoria. Esse CD, por incrível que pareça, esse CD é quase todo de minha autoria. Só tem uma música, que é com exceção, que é a música Coração Bobo. Sim. Que é de um grande chegado lá de São Paulo, né? Uhum. O Genival Santos. Ah, muito bem. Bom, Jota Neves, em toda a sua carreira, você já está há quantos anos na carreira? Diego, é o seguinte, eu realmente tenho um tempinho de carreira, mas apesar que eu parei de gravar, fiquei sem gravar 18 anos, né? Sim, sim. Voltei gravando Não Vai Embora, em 2009. Aí eu fiquei um tempo sem gravar, são 20 e poucos anos de carreira. Sim, sim. Antes, quando você começou a sua carreira, você era conhecido como cantor dançarino. Isso, né? Toda a capital. Ah, ainda dança nos shows? Ainda faço show dançante. Olha só. Não tô tão jovem, você foi aquele show dançante. Sim, sim. Mas continuo fazendo, sim. E em toda a sua carreira, você gravou quantos discos? 7 volumes. Olha, era para ser 18º, 19º. Muito bem. Volume. Sol das Manhãs, essa música... Minha autoria também. A gente toca bastante aqui, a autoria sua, né? Uhum. O Sol das Manhãs... Traz de volta esse amor para mim. Linda, linda, linda. Vamos ouvir? Vamos. Canta Jota Neves no Mundo Sertanejo, Sol das Manhãs. Esse amor para mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. De manhã, quando eu acordo, abro a janela e olho a rua. O sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. De manhã, quando eu acordo, abro a janela e olho a rua. O sol brilha. trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo hoje, recebendo meu amigo J. Neves, cantor romântico apaixonado, que já soma milhares e milhares de fãs pelo Brasil inteiro. É muito gratificante isso, né, Jota? Quando Diego, o nosso trabalho é reconhecido. Eu, por exemplo, é muito gostoso quando você está fazendo shows, o pessoal cantando suas músicas, né? A gente viaja muito por aí, sempre fazendo shows. É muito gratificante quando o seu trabalho realmente é reconhecido, né? Muito bacana. É verdade. A gente fica muito feliz quando chega na cidade e o pessoal comenta: olha, sua música, que todos nós gostamos das suas músicas, são lindas, maravilhosas, né? E a gente fica cheio, o coração fica super feliz, dá mais força para gravar o próximo. Exatamente. O bacana é que com esse espaço valiosíssimo que nós temos aqui no Mundo Sertanejo, muito nós somos mais de 1000 emissoras pelo Brasil inteiro exibindo o nosso programa, são afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Aproveitar, viu, Jota, mandar um abraço a todos os nossos diretores, programadores, locutores que tocam as nossas músicas na programação local deles, né? É isso aí, Diego, vamos mandar. Eu fico muito feliz, acesso a alguns sites de emissoras parceiras, tá lá, Diego Valadares, quero você pra mim, terceira mais tocada, segunda mais tocada, quarta mais tocada. Um abraço a todos vocês radialistas, amigos do Brasil inteiro, que tocam minhas músicas, tocam do J. Neves, tocam dos artistas que passam por aqui, né? É isso aí, Diego, quero agradecer a todas as emissoras de rádio do Brasil que estão dando aquele apoio para o J. Neves e o Diego Valadares e outros artistas aqui de Brasília. É, fico grato também a Vânia Rocha, lá em Pouso Alegre, lá em Guaxupé, eu agradeço todos os Guaxupé. Também agradeço o pessoal do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, sim, Roraima, sim, que tem dado um apoio ao J. Neves. Rádio Guarituba, mais de Curitiba. Olha, um abraço para vocês aí. O J. Neves está entre as mais e mais em quarto lugar e o Diego no segundo lugar. Fiquei feliz, viu, Diego? Maravilha, tá lá no site. Tá quero no você, site. Pra mim, segunda isso. Mais tocada. Isso, né? A minha tá na quarta, eu acho que é a quarta colocada. Quero você mais. Pra mim. Quero é isso você aí. Pra mim. A gente fica feliz e muito obrigado a vocês todos da emissora. Um grande abraço do amigo J. Neves. Boa, muito bem. J. Neves, essa música, Mãe, Meu Amor Infinito. Ah, essa música é uma história verdadeira. Realmente, eu pedi minha mãe quando eu compus essa música, né? Algum tempo, muito tempo atrás, eu pedi minha mamãe. Aí eu compus essa música só agora, nesse CD novo. Veio a gravar. Eu gravei essa música, compus essa música, gravei Mãe, Meu Amor Infinito, de minha autoria. Vamos ouvir? Vamos, para você que está aí, solitário, apaixonado. Canta J. Neves no Mundo Sertanejo, Mãe, Meu Amor Infinito. Mãe, de manhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. muitos foram sonhos meus. Mas seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus. Mas seu filho não te esqueceu. Amanhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. Juntos foram sonhos meus. Mas seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus. Mas seu filho não te esqueceu. Muito bem, ouvimos aí, Jota Neves cantou, que linda canção, né, Jota? Essa música realmente é a música, foi uma linda inspiração que você teve. Realmente eu me inspirei bastante nessa música, embora um pouco curta, mas uma música curta, mas super romântica. Muito bem. Marca bastante. Ô, Jota Neves, em Abadiânia, Estadão de Goiás, nós temos a Capivari FM, nossa parceira. Um grande abraço, turma. Audiência total em Abadiânia e toda a região. Eu tive o prazer de passar por lá, indo a Goiânia, passei a Abadiânia visitando a rádio Capivari, fui muito bem recebido pelo João Camargo, o Oliel, o Bideca, o Anito. O Bideca, Bideca é gente fina, Macaia, deu bem. É uma equipe maravilhosa na Capivari. Pessoal, o nosso programa, audiência fantástica em Abadiânia. A Deise Cristina, a Joelma Silva, a Charlene Heleno, o Pablo, tantos e tantos ouvintes nós temos, né? E lá também nós temos o nosso querido amigo, nosso irmão, Juraci Pereira, que é cantor e agora é empresário também na cidade. O Juraci, né? Agora está mandando, o homem está forte, agora é empresário. Alô, Cida! Fábrica de calçados, abraço. Paula Araújo. Moça, o sapato do Juraci é lindo. Distribuindo calçados pelo Brasil inteiro. Vou comprar uns quatro para mim, sapatos. Tá certo. Ô, Juraci, um grande abraço para seu amigo Jota Neves, parceiro seu. Eu gravei uma música do Juraci, chama-se Isabela. Isabela. Muito bonito. E gravei. Juraci, um dos maiores compositores do Brasil. Mais de 600 canções compostas. Eu gravei essa música no show aqui em Brasília. O pessoal sacode mesmo, levanta a poeira. Maravilha. A poeira sobe. A poeira e sobe. O suor cai. E cai. É verdade. Ô, Jota Neves. Ô, Diego, eu vou dar uma luzinha assim rapidinho, mandar um abraço. Fica à vontade, é muita gente, então eu esqueço os nomes. Mandar um grande abraço para todo o Brasil, todas as minhas fãs em todo o Brasil, que curtem Jota Neves, as músicas românticas, apaixonadas, né? Sim. Como eles dizem, né? Eu não poderia deixar também dar um cheiro no cangote dessas meninas que estão começando ligando o rádio agora, que estão curtindo o Jota Neves e o Diego Valadares. Com certeza. Beijo no coração de vocês, minha gatas. É o Jota Neves, beijoqueiro. O beijoqueiro. Ô, Jota Neves, o Facebook hoje Jota é uma Neves ferramenta Neves. Importantíssima, né? Nossa, pessoal, a gente bate um papo. Uma fã chegou para mim. Eu falei assim, Jota Neves, a sua música me agrada de chega. Adorei suas músicas. Nossa, essa música Sol das Manhãs, nossa, linda, mas como eu amo. E eu fico muito feliz quando acesso o Facebook, eu acesso várias vezes. Eu uso o Facebook para o meu trabalho, né? Eu também. É muito gratificante, começo a falar com os amigos do Brasil inteiro, fãs, ouvintes do nosso programa, os diretores, o pessoal das emissoras de rádio, os locutores, sempre interagindo com a gente no Facebook. Eu acho muito bacana. Obrigado mesmo a todos vocês pelo carinho. Às vezes eu nem falo direito, né? Só dou um alô, oi, tudo bem, tal, tal. Porque são muitas pessoas que a gente fala ao mesmo tempo. Mas eu fico muito feliz com o carinho de cada um, com a amizade de cada um. Você também é nesse pique aí. Nesse pique, né? Vou mandar um grande abraço pro meu amigo Doca lá na Paraíba, né? Ele sempre está dando apoio para o Jota Neves, distribuindo meus CDs. Maravilha. Divulgando meus CDs na Paraíba. Em Fortaleza também, um grande abraço para meus amigos de Fortaleza. Maravilha. O Piauí também, que tem um pessoal bacana que me dá força total. Sim. Gente, sim. Em todo o Brasil, o pessoal está dando aquele apoio para o Jota Neves. Muito obrigado, muito de coração. Ô, Jota Neves, e para os nossos amigos contratantes do Brasil inteiro, contratar o seu show, qual o número de telefone? O Jota Neves vai fácil na sua cidade, é só ligar no 61-3302-3163. Repetindo, 61-3302-3163. Fácil demais, é, né? Muito fácil. E no Facebook, é só acessar Jota Neves. É só acessar, Jota Neves Neves. Fala com o Jota Neves, fala com o pessoal, eu bato aquele papo com você e a gente marca um show aí na sua cidade. E isso, para saber a agenda de shows e saber mais aí da saber sua saber mais sobre a vida do artista, vida, né? É verdade. Jota Neves, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa. E você está na companhia do nosso querido amigo Luiz. Eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Luiz. Cinegrafista, fotógrafa, profissional, né? Para quem não sabe, é primo do Toninho Drummond, da TV Globo. Olha, muito bem. Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado. Por nos dar a honra aí da presença, acompanhando aí o nosso cantor, nosso amigo Jota Neves. Jota, obrigado, irmão. Deus te abençoe. Quero te agradecer a você, o seu programa, que é um sucesso em todo o Brasil. Agradecer também toda a equipe da Rádio Estúdio Brasil, né? Mandar um abraço pro meu amigo Renato Gonçalves, no Araguaia, né? Oh, 87.9. Valeu, Renato Gonçalves, um grande abraço. E agradecer a Anderson Moura e toda a equipe aqui da Rádio Estúdio pelo carinho com o Jota Neves. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um apaixonado do Brasil. Aê, Jota Neves, cabra danado. Ai, que saudade. Pra você, sucesso. Com muito amor, de minha autoria. Canta, Jota Neves. Valeu, meu irmão. Sucesso, viu? Volte mais vezes. Eu queria saber por onde anda o meu amor, que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegui esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta depois dessa entrevista maravilhosa com o nosso cantor Jota Neves. A Valonir Fernandes canta Fique com Ela, com a participação especial de Denis Mato Grosso. comigo. Senta aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo, o que está acontecendo, eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino, sei que vai me escutar. Amigo, meu irmão, escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Tudo bem, só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, que nada, nada, nada mais restou. O nosso amor, nosso amor vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela. Amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração, fique com ela, dê o seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Agora eu vou cantar para vocês meu novo sucesso. É sucesso o Brasil inteiro. Canta Diego Valadares. Quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Alegria. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero. louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Maravilha, maravilha, mundo sertanejo, é isso aí, muita música, muito astral no seu rádio, muitos alôs, vamos ficando por aqui. O programa de hoje foi simplesmente bom demais, é um bate-papo bacana, músicas românticas com o nosso querido cantor J. Neves, está sempre com a gente por aqui. J. Neves, mais uma vez, muito obrigado, viu? Sucesso! Obrigado, Diego, e um grande abraço do amigo. Maravilha, vamos ficando por aqui. João Pedro e Rafael cantam Quando Você Foi Embora, a pedidos da minha querida Suzy Maciel de São Paulo, para o Brasil inteiro. Vamos lá, tchau Brasil! Quando você foi embora, eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele foi só ilusão. Porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado e te deixa na mão depois de ter dançado. Aí nem realiza suas fantasias. Esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele foi só ilusão. Porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado e te deixa na mão depois de ter dançado. Aí nem realiza suas fantasias. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele foi só ilusão. Porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado e te deixa na mão depois de ter dançado. Aí nem realiza suas fantasias. Aí nem realiza suas fantasias. Aí nem realiza suas fantasias. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.